Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Sejam todos muito bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna e ao Brazilian Way of Life, aquele mais blasé, né? E esse é o espaço onde o mote é basicamente o quê? Desmascarar alguns dogmas, fazer aqui os nossos desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas, né? E o principal, que é escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas cheias de picuinhas e nhenhenhés, né? Nhenhenhés, exato. Que o mundo tenta nos empurrar goela abaixo. E nessa semana, falando em goela, você não vai ouvir aquele barulhinho. Faz tempo que a gente não tomou. Nesse período de Copa, né, a gente tá tentando controlar pra não cair no antidoping, né? Porque se tu também... Durante os jogos, tu a gente ia dar uma chutada de balde. Foi no jogo do Brasil que assistimos juntos? Foi. Que eu tava tomando um bourbon e perdi um pouco o sentido. Exatamente. Eu perdi a sensibilidade da ponta dos dedos de tanto tomar bourbon. Mas tava divertido. Realmente. Então, Alexandre, a maneira que a gente encara o trabalho mudou muito, né, nos últimos anos, pois se no passado as nossas ferramentas de trabalho eram pás e picaretas, né, o tsunami digital nos trouxe notebooks, smartphones, tablets e outros gadgets, né, que vieram para desviar a nossa atenção do trabalho, fazendo com que o foco fosse a pornografia e também vigiar a vida das outras pessoas ali nas redes sociais. Mas esse turbilhão tecnológico não veio só para o bem, pois muitas profissões estão hoje deixando de existir e a cada dia legiões de desempregados vão para o olho da rua. Então, nesta semana vamos falar de como o mercado de trabalho se alterou, deixando muitas pessoas endinheiradas e outras procurando o almoço em uma lata de lixo. Todo mundo foi substituído por um robô. Mas então vamos listar aqui algumas das novas profissões que surgiram, Walter Rezende. Por exemplo, gerente de comunidade, olha que maluquice. Gerente de comunidade? É aquele cara responsável por impedir que as reclamações ali sobre um produto ou um serviço da empresa sejam divulgadas no Twitter, no Facebook, e que isso se transforme num viral negativo, né, na internet. Então esse cara, o gerente da comunidade, ele faz esse trampinho aí de dar uma investigada, ver o que está acontecendo, ver se não vão desgraçar a tua empresa e o seu produto. Geralmente funciona quando você reclama no Twitter. Sim. Quando você, sim. Você xinga que, muito. Você que é um, quando você xinga um muito profissional no em reclamar, né? É verdade. Algumas vezes, eu acho que umas três que eu tive problemas, eu recorri ao Twitter e você menciona ali, né, tal, pra pessoa ler. E eu tive meu problema resolvido. Por conta do trabalho dessa pessoa, do gerente de comunidade. Agora, e esse cara tem um salarinho aí de 7 a 10 mil reais, veja você. Cara, 10 pratas pra ficar no Twitter. Ficar no Facebook. No Facebook. 10 pratas pro cara ficar ali. Opa, peraí, apitou alguma coisa aqui? O filho da puta tá aqui reclamando que o KY que ele comprou tem areia. É por aí mesmo, cara. Olha que loucura, né? Outra profissão que eu dei uma sacada é gerente de relações governamentais. O que faz esse cidadão? Ele é um interlocutor da empresa junto a órgãos governamentais e ali também as agências reguladoras, tipo a Anatel, a ANEEL, dentre outras. E a sua área de atuação ela é bastante vasta, porque o que ele faz? Inclui ali desde questões legais, né, até assuntos socioambientais e tal. O que acontece? Isso é uma tucanada no lobista, né? Porque o lobista faz justamente isso ali. Ele fica dando uma sapiada ali, seja nas prefeituras. Isso não é ilegal? Só pra saber. Cara, você ficar fazendo a ponte entre uma instituição privada com a máquina pública. E os pública. Brindes, né? E levando brinde. Essa história tá muito mal contada. Não sei se esse... Como é que é? Gerente do quê? De relações governamentais. A possibilidade desses caras serem uns picaretas. Mas é um novo trabalho que surgiu, né? Uma vez eu estava no aeroporto e tinha um cara bem atrás de mim na fila, falando alto no celular e tal, e ele, eu saquei que ele era um lobista, entendeu? O que que ele tava falando? Ah, tipo assim, eu lembro dele ter falado o nome do deputado, qual ele ia interpelar, mas eu, obviamente, não vou falar, né? Mas, ô, deputado, eu falava com a boca cheia, ele assim. Ele não estava falando com o deputado, ele estava falando com o patrão dele. Uhum. Não, pode deixar, ele não se preocupa, é cincão na mão dele e tá liberado. Exatamente, cara. E você ouviu o nome do deputado? Não, eu ouvi o nome do deputado, claro. Depois você me fala. Trabalhinho, né, dos mais sujos ali. Outras novas profissões, né? Cada vez mais surgem novas profissões, né? Ao contrário do que se mantém os pipoqueiros e vendedores de hot dog, cada hora surge uma profissão nova, né? Morre também uma velha, né? Exato. Uma profissão que tá bem na moda agora é piloto de drone. Piloto de drone, exatamente. Até porque as empresas garantem que as entregas serão todas feitas por drones muito em breve, né? É, só que esses pilotos já tem gente sendo empregada, né? Porque não é qualquer um que consegue pilotar um negócio daquele. É. Acha você que é a mesma coisa que pilotar um ferrorama. É, não é. Tem muita gente que tá fazendo curso, entrando nesse mercado de trabalho. Só que já tem aqui relatos na internet que os drones estão ficando cada vez mais fáceis de serem pilotados e daqui a alguns anos qualquer asno, qualquer criança habituada com controle remoto, com joystick de Atari, sabe? Vai poder levar aquela merda pra qualquer lado. Então você, chapeuzinho vermelho, leva os docinhos pra sua avó. Amanhã eu não vou levar porra nenhuma, não. O drone vai de drone. Então você que tá pensando que pode se dar bem voando aviãozinho, vai durar muito pouco isso, não se meta nisso. Ô, Walter, uma loucura que surgiu também, e é uma onda até nova, é consultor de tudo que é tipo de coisa, né? Pois é, cara. É? Um consultor é um frustrado naquilo que faz, porque tá desempregado. Você ficou desempregado, amigão? Virou consultor. Consultor ou promotor. Ou promotor. Promotor também. O cara tem lá 30, 40 anos na empresa, é demitido, tá com 50 e tantos anos, ele dá uma coçada na cabeça. Exato. E fala assim, puta que pariu, o que que eu vou fazer? Já sei. Você, consultor. Geralmente esse cidadão tá ali com um paletó de 5 estações atrás. Exato. Aquela pastinha de couro já meio surrada, manja a pasta. Aquele paletó que tem couro no cotovelo. A gola da camisa tá esgarçadíssima, a gravata você já sabe que ele usou em 1978, né? Aquela pastinha de couro bem da compra dia. Cartão em branco na papelaria para imprimir. Pimaco. Cartão da Pimaco, exato. Para imprimir na merda da LaserJet Lexmark. Fica tudo fácil. É a porra da impressora, já tá lá uns 3 anos sem imprimir nada e começa a imprimir, fica tudo falhado as letrinhas. Isso. Saca? E a tinta secou lá dentro. E o que acontece? Nesse caso, esse cara acaba matando um outro profissional também, que são os designers, né, cara? O web designer, os próprios designers. Todo mundo acha que pode fazer tudo em casa, né? Pois e acaba se matando essas outras profissões. Ah, eu tenho sobrinho. Eu tenho sobrinho. Todo mundo tem um sobrinho. Todo mundo tem um sobrinho. Ah, pode deixar que ele faz o cartão pra você. Você está falando dos designers e tudo mais, uma profissão que todo mundo achava que ia pra frente. Era o futuro dos adolescentes, exato, né? Exato, web design. Esquece. Porque 10 anos atrás ganhava-se dinheiro com isso, porque toda empresa entrou numa febre que queria ter um website. Um website, todo um mundo. Logotipo decente. Exato. Exato. É óbvio, as grandes empresas já tinham os seus grandes escritórios de design que as atendiam. Agora, a galera freelancer, que eles foram fazer? Foram em cima das pequenas, médias empresas, ganharam um ou outro trocado e achava que aquilo era do futuro. Tal que aconteceu, veio o WordPress, veio essas ferramentas para fazer site, qualquer banana consegue fazer. E esses caras que no passado fazia websites estão hoje vendendo crack. Fazendo cartaz para pai de santo, né? Imprimindo cartaz para pai de santo e aqueles panfletinhos de traga o seu amor em 7 dias. Outra profissão também que sumiu é de fotógrafo, hein? Também, né, cara? Esse então, porque no passado, quando as câmeras não eram digitais, então o que ia acontecer? Você tinha que colocar um filme lá dentro, né? e você tinha aquele momento para captar, né, tal, sei lá, você tava um fotógrafo de jornalismo, ele tá ali, ele tinha aquele rolo de filme e ele tinha que tirar fotos fantásticas. Exato. Naquele rolo de filme, não podia ver o que estava acontecendo, então o cara tinha que ser um cara habilitado. Outra categoria de fotógrafo também, fotógrafo de estilo, né, de produto, o cara só tinha aquele clique ali, tinha que iluminar bem. Hoje em dia, a qualidade caiu muito, mas também qualquer Zé Ruela... Quem faz qualquer coisa, cara? Pois, né? As fotografias estão um lixo em comparação com o lixo, mas aí o nego mete um filtro qualquer de um Instagram lá, cara, e tá resolvido o problema da foto. Com a tecnologia, as exigências, ao invés de aumentar, diminuíram. Exatamente. Lá embaixo. Você vê o que tem de foto lixo no mercado editorial, publicitário, jornalístico. Nossa. E também agente de viagem. Agente de viagem não tem mais. Pra que você precisa de alguém pra você comprar sua passagem, fazer uma reserva no hotel, sendo que você tem faz isso na internet. Tem sites pra isso, né? E tem site, exato. E o agente de viagem nada mais é do que o cara que ganha uma comissãozinha pra fazer esse trabalho sujo, né? O que a gente faz no site, ele fazia num monte de papel e com um monte de telefone, aquele telefone tudo sujo. Agente de viagem tá no mesmo universo que despachante, né? Despachante também tá indo pro vinagre. Mas eu ainda uso despachante, porque... Mas por preguiça. Exato, é pura e simplesmente preguiça, porque você também consegue resolver tudo sem precisar de um despachante. E eles dificultam se você não tem um despachante. Eu acho que despachante deve rolar escorrega uma grana pros órgãos públicos. A minha irmã, ela comprou um carro e ela falou assim, não vou fazer o documento pelo despachante. Eu mesmo vou lá, vou tirar decalque, vou amarrar a placa com arame, eu vou resolver tudo, vou datilografar. Como o Departamento de Trânsito criou empecilho pra ela mesmo tirar o documento. Ela conseguiu. Se ela não levar aquele papelzinho surrado, xerocado lá com o nome do despachante, os caras dão meio que ignorada. Bota pra trás na fila. Bom, essas estão indo pro saco, mas tem muitas outras profissões que estão indo pro vinagre também, né? Por exemplo, de jornalista. Jornalista também, nem diploma se exige mais. Né? Não precisa. E a qualidade dos textos caíram de um jeito. Erro de português. Foi quando, 3 semanas atrás... O UOL, eu acho que é o maior site de notícia do país, matou o Luferrino. Matou o Luferrino. Luferrino, pra quem não sabe, era o ator que fazia o Hulk. Hulk na série Hulk dos anos transformado. 70. 70 e 80, né? Exato. A gente viu nos anos 80. E esses dias mataram o Luferrino, é verdade. Cara, o Luferrino teve que ir no YouTube, postou um vídeo no YouTube, falou, não, pessoal, tô vivo, tô aqui, ó, só não tô verde, mas... E o que acontece? Encheu-se de estagiário nas redações, né? Pois é. Pra baratear, obviamente, o custo. Ninguém quer gastar o dinheiro com um profissional e pega o do estagiário. Eu tô falando isso, deve ter muito estagiário ouvindo. De jornalismo tem mesmo. Cara. Estagiário, você é uma raça inferior, devo alertá-lo. Você aproveita e me traz um café. Aproveita, você que acha que sabe fazer, não sei o que lá, tá... Condicione-se na sua insignificância. É, cara, porque você, até aprender, só faz merda, fode com todo mundo, atrapalha todo mundo. Não, tá cheio de flickers e tudo mais aí, recheado de erros de estagiários, né? Quer dizer, joga-se a culpa no estagiário também, e ele tá lá pra isso, pra receber a culpa. Mas tá cheio de outros sites e de flickers e tudo mais aí, mostrando esses erros bizarros que o jornalista, essa profissão fadada a bater as botas aí em pouco tempo, apresentam coisas terríveis e drásticas. Ô, Walter, mas é maluco que até no mundo do crime tem tido problemas aí, né, nessa nova era digital. Por exemplo, roubar a carteira já não dá mais tanto dinheiro ali pro vagabundo, né? Até porque as pessoas também não andam mais com dinheiro no bolso, né? Todo mundo tem o seu cartão de débito, crédito e tal. Pra quê, né? Por outro lado, né? Tem os celulares aí que viraram a bola da vez na rotina de trabalho de um ladrão filho de uma puta. Mas... Agora, uma categoria de crime que foi gravemente atingida pelo download ilegal, por exemplo, foram de vendedor de CD e DVD, né? Pois então, essa profissão também de vendedor de CD e DVD pirata, né? Os torrents estão aí pra democratizar o acesso ilegal aos conteúdos, né? Pois é, o que eu acho engraçado, você caminhando pelas ruas... Você vê um ou outro vendedor de DVD, CD pirata, triste ali no canto e tal. Aí eu tava passando ali na eu é um ponto de concentração de vendedor de CD pirata ali na passarela do Shopping Eldorado. Não sei se você já viu. Cara, um monte ali. Já, é um cheiro de urina. Lugar. Isso. E eu não sei se os vendedores de CD ficam mijando pra ele, se eles mijam nas calças de tanta tristeza, né? Porque eles não estão vendendo nada. E eles ficam se queixando como se o que eles fizessem não fosse um crime. É, exato. Fala, puta que merda, mas... Maldito baixando coisa. Não tô vendendo mais nada, não consigo tomar minha cachaça, tô batendo na minha mulher... Caralho, você era um ladrão de direito autoral, como é que você tá reclamando, cacete? Mas temos aqui, ô Walter, um desabafo de um meliante digital que não quis se identificar e nos mandou o seguinte e-mail. Quando eu soube que vocês iriam falar sobre isso, eu resolvi mandar este e-mail para contar o sofrimento de um pai de família que está tendo que interromper a sua vida profissional por conta da inclusão digital. Antes das pessoas descobrirem que não precisavam de ninguém para obter os filmes piratas, eu ganhava vida vendendo títulos recém-lançados no cinema e ganhava muito bem por isso, olha só. Cheguei até a quitar a minha casa que tenho em Suzano e comprei um apezinho no Guarujá. Ô, louco! Mas agora eu não consigo vender nada, estou me apegando a Cristo e se tudo der certo, vou ser pastor na minha própria igreja. E saiu de um trabalho sórdido. E parece que ele tá entrando em outro. É, o problema é você. Esse negócio de mercado religioso é uma coisa que dá muita grana, não é, cara? Dá bastante grana, porque as igrejas não pagam impostos, né? Exato. Então, qualquer cidadão que apareça ali com uma dialética boa, com uma verborragia boa, né, cara? Em pouco tempo ele alça ali a categoria de pastor. Ele começa de obreiro, né? Sabe o que é obreiro? Não faço a menor ideia. Obreiro. Você poderia dissecar. Vamos dissecar aqui as profissões da igreja. O obreiro da igreja é aquele cidadão que geralmente fica ali do lado de fora, tentando angariar fiéis, né? Seja com algum panfleto, algum jornal, com algumas palavras bonitas e tal. Aí esse cara é o obreiro. Então o obreiro tenta botar as pessoas que não são tão religiosas pra dentro da igreja ali. Enfim, entrou pra dentro da igreja, tem uma outra galera ali que tenta fazer com que você se mantenha ali dentro, né? Sim. Até chegar ao nível master da igreja, que é o do pastor. E o pastor, ele nada mais é do que... Quer dizer que você está me falando que tem um plano de carreira? Sim, plano de carreira. O senhor Edir Macedo constituiu aí uma forma bacana, né, de se fazer. E geralmente os pastores, eles têm aquele sotaque meio cariocado do Edir Macedo, já percebeu? Olha, minha amiga, meu amigo, está aqui no livro de Gênesis. Pode ver, cara. E perceba que para você ser um bom pastor, você tem que ter a Bíblia o mais flexível possível. Uma Bíblia não mole. Não venha com Bíblia de capa dura. Não, cara. Não tem que fazer igual o Jim Swagger. Isso. Com a Bíblia de borracha dele. Porque ele, cara, ninguém balançava uma Bíblia melhor que o Jimmy, cara. Ele saca? Ele gritava e ficava vermelho. Porque e esse é o grande lance, né? O grande cresci lance uma veia no pescoço. Isso, se eu for um pastor, eu quero que cresça uma veia no meu pescoço. Acho que o Jim Swagger, talvez o Jim Jones, né? Era Jim Jones? Eu sempre confundia porque tinha o Jim Tones, então eu nunca sei como era, mas acho que era Jim Jones. Né? Esses caras são os precursores aí de falar assim, ó, tem que falar alto, gritar e tal, e ganha uma bala, viu, cara? Uma vez, eu achei aquilo uma agressão, briga no banco, na agência. Tava todo mundo lá na agência, uma puta de uma filha, uma bosta. O que aconteceu? Tinha um cara de uma igreja na minha frente, e ele com uma pilha de dinheiro pra depositar. Veja só. Aí ele chegou na boca do caixa, quando ele foi depositar, começou a chegar gente, trazendo saco de moeda, mais pilha de dinheiro, saca? E não era doação, os caras não estavam doando ali na hora, né? Não, não tava, tava não, trazendo... Trazendo a doação Acho que ficou no fundo do caminhão, ninguém viu, aí deram uma varrida, saca? Saco de dinheiro com cifrão, igual no desenho animado... E aquilo foi criando uma animosidade dentro da agência, porque o cara começou a chegar a gente, entregar dinheiro pra depositar. Aí uma galera, o que é isso? Não é da igreja? Deu uma briga lá. O pessoal saiu da agência e começou a se espancar do lado de fora. Olha e só. Como o pessoal da igreja frequenta o sistema prisional e tava em maior número... arrebentaram. Eu digo isso que frequenta o sistema prisional, porque os caras com tatuagem de cadeireiro no pescoço, sim, a moça dava pra mãe, ver. A moça de mãe. É. com a briga, começou a baixar gravata, que estavam todos de gravata. Tudo em nome, tudo em nome do senhor. Tudo não, começou a aparecer tatuagem de cadeieiro, cara. Foi um puteiro naquela, do lado de fora daquela agência. Acho que chamaram até polícia, cara. Tá vendo, cara? Mas é, dá grana. É um negócio que dá grana, não tenha dúvida disso. Outra atividade que a tecnologia mudou foram os trabalhos exercidos na cadeia, né, Alexandre? Sim, trabalhava-se muito na cadeia. Hoje, no passado, o trabalho do meliante era costurar bola de capotão. Costurar bola, montar Playmobil. Montar Playmobil. Mas quem tem que montar não é a criança? Não, o Playmobil, o boneco em si, o boneco. Boneco, entendi. Playmobil. Montava-se boneco da Playmobil. Sem falar, o pessoal fazia muito artesanato, né? Não era nada profissional. Era uma bosta, né? Era. O cara tá ali, artesanato em si geralmente é muito ruim. É. A gente tá falando, a gente tá atingindo um monte de gente que acha que lamento, faz... queridão, lamento. Essa bosta que você faz com Durepox na sua casa e depois vai pintar, é um lixo. A galera... Esse guardanapo que você pinta achando que você é Botticelli... Nossa, cara... É uma bosta. E naquela época, eu me lembro que os artesanatos, eles eram feitos com palito de sorvete, papel camurça. Papel camurça. Cara. Então vinha ali sempre alguma bosta, tipo um barco, um escudo de time. Escudo de time feito com uns preguinhos. Aí você pega uma linha exato, e vai passando. Exato. Aquilo, eu tenho certeza... que algum ouvinte tem um escudo de time de futebol pendurado na sala. Você vai agora dar um pause no iPod, no seu computador, vai pegar aquela merda e vai jogar no lixo? É um lixo, cara, é um lixo. E isso era muito feito dentro das cadeias. E o que acontece? Isso eu acho que acabou meio que dando uma mudada também esse mercado de trabalho. Acabou porque com a vinda da tecnologia, telefones celulares e tal, os presos ficam lá dentro das suas cadeias fazendo aquele telemarketing do Satanás, né? Extorquindo as pessoas. Cara, você já recebeu um telefonema desse? Não recebi, infelizmente não recebi. Meu cunhado Marcos recebeu. Minha mãe já recebeu uns 30, cara. Ela já desliga, cara. Cara, caça no YouTube. É só procurar lá. Diálogo entre preso e advogado. É sensacional. É verdade. Sem brincadeira, deve ter uns 40 minutos de diálogo, porque o cara vai tentar dar o golpe num advogado. Do advogado, que é a profissão. que forma o ser mais filha da puta. É pior que o cara. Mas é sensacional. Ouça, não tem o vídeo, tá no YouTube, mas não tem o vídeo. É só o áudio, mas é uma das coisas mais sensacionais. O cara se revela. Sobe aí, Krausenbeck. Sobe um pouco. Eu sou advogado, eu sou mais esperto que você, só isso. Entendeu? Eu não tô preso, você tá preso. Ah, mas o que tem a ver isso? Claro, então o que você vai me dar golpe em cima de mim, amigo? Mas, meu amigo, deixa eu te falar. Vamos conversar agora igual gente, decente? Mas é verdade, realmente uma profissão cresce. O trabalho manual foi substituído por esse, né, cara? Então, e fora essa atividade de ficar ligando pras pessoas e simular um sequestro, né? Porque essa atividade é uma função chão de fábrica ali, né, dentro do presídio. Sim. Porque o líder do PCC não vai ficar perdendo tempo dele, né? Querendo crédito, porque os caras pedem crédito no celular, gente. Eles gastam os créditos com o celular. É pra conseguir mais crédito. Conseguir mais crédito. O celular também é usado já, também dentro das detenções, para crimes elaborados, né? Muita facção criminosa é liderada de dentro dos presídios, né? Aí sim, o cara parece um chefe, né? Um diretor de uma multinacional. Transações ali. Absurdas, transações, né? Absurdo, muito dinheiro. Esse sim movimenta o mercado. Não o cara que fica pleiteando crédito para telefone celular. Agora, Alexandre, é engraçado que a cadeia parece ter um efeito laboral ali na cabeça das pessoas. Pois gente que nunca trabalhou na vida, né? Logo que vai pra cadeia, dá um jeito de encontrar um emprego, né? Ali naquele local, né? Ou seja, pra ficar extorquindo pessoas e tal. E uma categoria de pessoas que nunca trabalharam na vida e quando entram na cadeia quer trabalhar são os políticos. É verdade. Porque eles estão indo em cana e lá dentro brigando pelo regime semiaberto isso. Pra trabalhar. Seu f***, você nunca trabalhou na bosta da sua vida. Você ia duas vezes por semana, ficava duas horas, pegava seu dinheiro... Ia comer a secretária. Ia comer a secretária, seu filho da puta. Como é que você... Sabe que... arrumar um emprego? Pra quê que você nunca trabalhou? Claro que dentro de algumas cadeias ainda existe aquele lance do trabalho oficial dos presos, né? Algumas empresas ainda contratam a mão de obra dos presos lá, além de pagar uma graninha pros caras. Montar Playmobil, essas coisas. Exato. Se converte, né, também em dias de... O cara, sei lá, trabalha 5 anos e ganha 5 horas a menos na pena. Alguma coisa nesse sentido. Agora, com a democratização, principalmente do espaço aéreo também, né, cara? As viagens de avião ficaram muito mais baratas e a galera do lado pobre da ponte, né? Começou a ter ali mais acesso aos bilhetes das companhias. Obviamente, a gente tem que diminuir o custo, então a qualidade da comida, né? E também o espaço entre as cadeiras ali vai cada vez diminuindo mais. Com tudo isso aí, aquele glamour todo, né, de se voar foi deixado para trás. E o status que um piloto de avião tinha no passado foi, obviamente, trocado ali por horas voadas, né? E levando ali o cidadão àquela completa estafa. Então, o piloto de avião hoje é um cara que tem que sofrer bastante. É verdade. No passado, eu lembro, eu era criança, o ato de se voar de avião tinha um status, né? Cara, pra mim era a mesma coisa que falar assim, você vai ser astronauta e vai pra Saturno. Pois é. De tão distante que era da minha realidade entrar num VASP. Pois é, quando você tinha essa oportunidade de fazer uma viagem de avião no passado, aqueles aviões espaçosos, um jantar decente. Vinho, champanhe. Meu sogro fala que não... Não é na classe executiva, na classe cachorra, eles tinham toda essa comunidade. Meu sogro fala que pegava um Transbrasil pra ir pro Rio de Janeiro, 40 minutos de viagem, cara. E servia um banquete absurdo, cara. Pois é, hoje em dia, o bilhete aéreo, eu acho de uma derrota, porque... Antigamente é aqueles cartões grandões, sim, né? Imponente. Hoje em dia é um ticket de supermercado que eles te entregam pra você embarcar. O boarding pass é um pedaço de papel higiênico. Eu, uma vez, quase que usei um boarding pass pra limpar meu rabo. Porque o aeroporto também é uma merda, né? Do lixo. Eu entrei, tinha que pegar o avião e eu querendo cagar. E não tinha papel no banheiro do aquele lá do Santa Genoveva, lá em Goiânia. Goiânia. O aeroporto de Goiânia, gente. Que bosta, lixo que é aquele aeroporto. Não que os outros sejam bons. Eu não sei se agora, com esse lance de Copa, se tiveram umas reformas lá também e tal, se de repente a coisa deu uma melhorada. Não tinha papel higiênico. Eu quase peguei o boarding pass. Só não fiz isso. Porque ele é muito lisinho. Só ia espalhar, cara. Só ia espalhar a coluna acima. Mas é terrível. Então, perdeu-se totalmente o glamour, né? E o que é maluco, né? Os pilotos também, que tinham um salário absurdo, o piloto de avião também, cara, você equiparava ao Schumacher, né? Alguma coisa nesse sentido. E hoje não, qualquer Zé Ruela com bastante horas, obviamente. O Zé Ruela que se fodeu muito, né? Pra poder alcançar as horas. E pra exemplificar isso aí, tem um ouvinte da gente, o Richard Telles, ele nos mandou um e-mail contando que o irmão dele é piloto, foi obrigado a se mudar pra Ásia em busca de melhores condições de trabalho. Foi muito difícil para ele se habituar, principalmente por conta da dieta de gafanhotos e carne de sapo. Mas o que mais incomodou ele foi um surto de chato que havia nos hotéis do interior do Vietnã, que cara. Que maravilha! Você vê que loucura? Apesar que eu tenho um brother meu que ele chato no hotel. Provavelmente. Ou foi na zona. O Laender. O que acontece? O Laender, ele era piloto aqui no Brasil e ele deu um jeito de ir pra Dubai. Mas Dubai é bacana, nem se compara com o Vietnã. Exato, mas com o do Iêmen. Ele deu uma ralada e eu acho que ele trabalha com um sheik. Piloto privado de um sheik. E o que acontece... Ele trabalha só 15 dias por mês e os outros 15 dias o Sheik fala, faz o que você quiser da vida. É mesmo. Ganha uma fortuna. Ele mora em Dubai? Não, ele mora na Alemanha. Ainda bem, porque morar em Dubai é uma merda, porque quem gosta de tomar um drink não, esquece, no país muçulmano tem problemas. Então ele fica 15 dias na Alemanha com a sua esposa, família, com 15 dias de férias e 15 dias ele vai lá pra Dubai pra carregar o Sheik. E detalhe, ele reveza ele e outro cara. 15 dias leva, e o que leva, ele fala, avião sempre cheio de mulher pro Sheik. É só isso, cara, que loucura. Sheik, né? Baby Sheik. Mas é verdade. Uma profissão excelente é a de Sheik. Pô, sensacional, né, cara? Mas é verdade, os pilotos de avião perderam o seu glamour, assim como as próprias aeromoças, que acabaram virando garçonetes. Aeroveias. Né? É, aeroveias. Porque... aeroveias. Pode garçonete, entregadora de Coca-Cola e de amendoim. É barra de cereal. O senhor quer suco de pêssego, de laranja ou de goiaba? É, eu quero uma água. Eu quero uma água. Não tem mais. Não tem, cara. Então, as aeromoças, né, as famosas comissárias, elas viraram ali umas... Pode ver, ela tem uma cara de garçom. Eu tenho certeza que ela tinha me atendido no McDonald's uns meses atrás. Aeromoça do Burger King. Outra profissão que não é nova, mas virou hype, é de cirurgião plástico. É verdade, né, cara? Bomba, né, hoje. Bomba, por quê? Porque com milhares de pessoas ali galgando degraus na pirâmide, né, da economia, tem um monte de gente querendo dar uma desembarangada ali, né? E os consultórios de cirurgiões famosos, tal como ali os doutores Paulo Miller, né, e o Ronaldo Pontes, vivem abarrotados de mocréias e outros monstros do sexo masculino, tentando ficar o menos desbarrancados possível. A nossa amiga Natália Bontempo, amiga nossa, eu acho que ela nem ouve a bosta desse podcast, mas ela me contou que um dia ela queria tirar uma cicatriz da testa, que ela tinha, sei lá, caiu de bicicleta, não me lembro, e ela procurou uma clínica, só que ela não tinha muita referência ali, né, e com pouca grana, ela acabou usando como principal critério de escolha, né, onde ela ia fazer a cirurgia, o preço. Então, o Alexandre, o que aconteceu, a princípio ela achou estranho ali, pois ela encontrou um lugar, né, que fazia a mesma cirurgia por um quinto do valor que ela iria desembolsar se ela pagasse ali a grana pro Dr. Volney Pitombo, famoso cirurgião plástico. Então, ela disse que faltava 2 dias para fazer a cirurgia e ela, assistindo telejornal, viu que tinha sido desmantelada uma clínica clandestina que fazia cirurgias plásticas e aborto. Olha só que maravilha. Aí ela me contou assim que tava assistindo, aí a responsável pela clínica tava com uma bandeira do Botafogo na cara, saca? Uma bandeira não, uma toalha do Botafogo na cara, cobrindo pra não aparecer. Aí tem uma hora que o policial puxou, era a pessoa que tinha atendido ela. Olha, na clínica. 2 dias antes. Dois dias depois ela iria fazer a cirurgia. E se livrou de morrer numa cama. Mas sabe que... com infecção hospitalar. Realmente cirurgia plástica hoje é algo muito mais comum, né? Muitos profissionais da medicina ali se especializando em cirurgia plástica. E sei lá, 20 anos atrás isso não era tão comum. Era caro, né? Uma cirurgia plástica, uma intervenção. E o que as mulheres faziam? Me lembro muito bem de uma vizinha da gente. O marido dela era taxista. Então, e não tinha só o carro dele, ele tinha mais alguns táxis, assim, tal, né? Algumas pessoas trabalhando para ele. Ele também comprava e vendia carros. E o que acontece? Chegou um belo dia, ele chegou em casa, e ele... Esses caras sabem como é que eles são, né? Compra carro no nome da mulher, tal, aquela coisa, né? É o rolo da porra, né? Exatamente. Só nega imposto de renda. Isso, exatamente. Aí, um belo dia, eu contar a história exatamente como o filho dele contou depois pra gente um tempo. Diz que ele chegou e não viu, sei lá, Santana na garagem. Cadê o Santana? Cadê o Santana? Não sei, achou estranho, né? Tava o nome da mulher dela. Ah, eu vendi. Vendeu, Santana. Ele assim, mas vendeu? Como? Não, mas é uma surpresa pra você. Grande sedã da Volkswagen. Exatamente. Mas vai ser uma surpresa pra você. Ele, o quê? Não. Aí ele ficou imaginando que ela ia, sei lá, trocar por um outro carro, alguma coisa assim, e a surpreendeu. Não. Ela pediu, sei lá, uma semana de sumiço pra ele, e quando ela voltou, ela tava com 500 ml de silicone em cada peito, a mulher. Trocou um Santana em 1 litro de teta. Mas a hora que ela tirou o roupão pra mostrar pra ele, ele falou assim, sua vaca, filha da puta, você trocou o Santana por isso. Diz que encheu a mulher de bolacha, cara. Dia disse que foi uma desgraça, cara. Porque era muito caro, né, mas se botar silicone. Depois não, foi nada. Naquela época nem Maria da Penha tinha, cara. O ouvinte do nosso podcast, Academia Brasileira de Tretas, deu um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. É assim que vocês vão ficar informados dos próximos episódios que vão rolar aqui no Academia Brasileira de Tretas. Dá para mandar suas histórias, academiadetretas@gmail.com. Neste mesmo endereço, mande sugestões de próximos episódios. Nosso podcast é atualizado toda sexta-feira. E se você tem uma banda na sua garagem, incomodando pessoas, vizinhos, e também tem material gravado, mande pra gente pra rolar no BG do nosso podcast. O que tá rolando nesta semana é a banda Churros. Você sabe de onde é essa banda, Alexandre? Churros é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Só um pouquinho o BG, Kreuzebeck. Sensacional essa banda aí, bem mais caçada na internet aí, ouçam mais Churros. Tem um nome sui generis, podemos dizer assim, né, cara? Mas é rock and roll, uma pegada mais shoegazer, assim, e tal. Legal. Belíssima pedida, Churros, aqui nos BGs da Academia Brasileira de Tretas. Então, faça como Churros, mande e entre em contato aqui no nosso e-mail, academiadetretas@gmail.com, pra sua banda tocar aqui no, nos nossos BGs. Ô, Walter, uma outra prática bem moderna de trabalho é o lance de home office, né? Verdade. As pessoas trabalharem em casa ali e tal. Sabe que a minha irmã, durante um período, ela supervisiona aí uma galera, e durante o período ela foi supervisora de home office, assim, né? Então ela tinha, sei lá, ela era a única maldita que trabalhava no escritório e ela supervisionava tipo 20 pessoas. Foi um teste, ela trabalhava numa companhia aérea, inclusive, e era o pessoal que fazia atendimento, né? Era o pessoal que fazia meio de telemarketing ali da companhia aérea. E o que acontece? Esse pessoal, eles tinham que ficar, além de logados ali, pra ela ficar acompanhando o que cada um tava fazendo, com né? Com a câmera ligada. Tinha que ficar com a câmera ligada. Ela falou que era uma desgraça, que era nego de cueca. Sabe? Então, o lance de home office no Brasil ainda não deu aquela pegada boa. Principalmente empresas com bastante pessoas, né? Mas tem as pessoas que fazem o seu home office ali de maneira mais profissional. E outras que não também, né? O nosso amigo, por exemplo, o Didi, né? O Didi a gente pode falar porque não está mais trabalhando nessa empresa. Uma grande empresa, grandíssima empresa. Que atua em vários segmentos. Um monstro, e ele ficava à toa. E o que o maldito Didi fazia? Unilever! O home office dele, na verdade, não era um home office, né? Era um bar office, podemos dizer assim. O home office ele fazia do boteco. Ele ficava no boteco, exato. Ficava ali com o notebook na mão. E comendo espetinho de gato e tomando cerveja. Ele não tinha nem o trabalho de levar o notebook, ele ficava com o smartphone. Com o smartphone, olha que maldito, cara. Que filha da puta. Cara, eu conheço, puta, uma história com um amigo meu contou, o Ricardo, não vou falar sobre o nome dele porque talvez ele não queira. Ele também trabalha ainda numa grande empresa, continua fazendo home office também. E ele tava com um sério problema de saúde, Alexandre. Tá. Ele tava com problema lá onde o sol nunca brilha. No olho do Roberto Carlos, como dizia meu cunhado. Exato. Com fissura anal, alguma Nossa, coisa assim. Nossa, e ele viajava, além de fazer home office, ele viajava bastante, né, tal. E ele teve uma crise disso. Aí o médico dele, em São Paulo, acho que ele tava, sei lá, no cu do Acre, não sei. Tava longe. Aí ligou pro médico dele, né? O médico falou assim, olha, não sei exatamente o que é, tal. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Tô à distância, não tem como examinar. Aí o médico sugeriu, por que você não tira uma foto? E me manda. Aí ele, ok. Aí diz que ele fez um malabarismo lá, tirou 20 fotos. Diz que das 20, 16 foi do saco. E 4 foi do cu, só que meio fora de foco. Aí uma ele conseguiu acertar o foco. Puta, que desgraça. Aí ele, pá, mandou pro médico. Tem que pedir ajuda de alguém. Ah, você pode tirar uma foto aqui pra mim. Aí mandou pro médico. Aí, ok, tá, o médico falou, ah, isso daí não é fissura não, você foi vítima de rola, sei lá o que é. Aí o médico falou, você é fácil, passa piririm pororó. Nebacetim. É, compra na farmácia isso e vai passar. Aí, ok. Aí terminou a consulta, vim em Bratel, ele voltou pro home office dele. Aí falando com a chefa, né? A chefa, preciso do relatório e tal. Me manda agora. Ele, pá, mandou a foto do cu. Ele não perdeu o emprego. Mas ele, acho que ela colocou até no Facebook. É, bom, é a primeira comida de rabo virtual. Você podia ter botado na parede da matriz, né? O funcionário do mês. A foto do cu.